maior sucesso do Pará. Príncipe Negro Retrô, com Edilson, Edielson e Rebelde, tocando pra vocês. Fale meu retrô, fale meu retrô, fale meu retrô. Alô, Mosqueiro, vem deixando. Chegamos! Alô, Mujiqui! Vem no chão! É hora de calçar o salto 15 e procurar o meu amor. Pra fazer gostoso, lembrar como começou. Gira, gira, gira! Eu vou girando no salão, ele voltou, tá na pista. Eu quero esse negão. Vai pra onde? Outro porto de marés. Relembrar e curtir o nosso amor. O hino das princesas! Começou. Bora, as princesas! Mas eu sei que não as me abandonou. As princesas e sua e rainha. Meus braços, príncipe, príncipe negro. Príncipe retrô, príncipe retrô. Príncipe retrô é o meu amor. Príncipe retrô, príncipe retrô. Príncipe Negro. Pra fazer gostoso, lembrar como começou. Gira, gira, gira, eu vou girando no salão. Ele voltou, tá na pista. Eu quero esse negão. Vai pra onde? Outro porto de marés. Relembrar e curtir. Maestro Rebelde, mais pólvora. Porto de marés. Foi lá onde tudo começou. Eu só. Mas eu sei que não me arrependo. Vem pros meus braços, príncipe retrô. Adilson Ribeiro, eu estou aqui com meu amigo DJ Rebelde. E ele detona os meus sucessos. Dá-lhe DJ Rebelde! Lá vai mais uma! Siga no nosso hino, Mosqueiro! Príncipe Negro, retrô. Uma viagem no tempo. Príncipe Negro. Príncipe Negro, retrô. Uma viagem no tempo. Quem é que comanda? Com Edilson e Edielson, DJ Rebelde. DJ Rebelde. A lenda se concretizou. É muita paixão no coração. O Príncipe Negro se apaixonou. Por uma princesa que veio de longe e seu coração. Príncipe Negro. Príncipe Negro, retrô. Uma viagem no tempo. Alô, Mosqueiro! Príncipe Negro, retrô. Uma viagem no tempo. Adilson Ribeiro. A onda agora é retrô. Já já chega de ser Gelson! Príncipe Negro, e aí? Retrô, uma viagem no tempo. Príncipe Negro, retrô, uma viagem no tempo. Quem que comanda? Com Edilson e Edielson, DJ Rebelde. Girl. A lenda se concretizou. Toca, tio Rebelde. É muita paixão no coração. O Príncipe Negro se apaixonou. Princesa que veio de longe e seu coração conquistou. Príncipe Negro, retrô. É uma viagem! Uma viagem no tempo. Príncipe Negro, retrô. Uma viagem no tempo. Retrô. E a gente trazendo os nossos sucessos rolando no Retrô. E vocês conhecendo aí, ó. Retrô daquela festa em que eu te conheci, que me chamou logo pra dançar. E aí? Pelo teu beijo fiquei louca de amor, não resisti, me apaixonei pelo teu Príncipe Negro. É uma viagem no tempo fazendo você recordar. DJ Zedil, Cid Alce, Rebelde a tocar. Pra você dançar, meu amor. Qual é o som que tu tá falando? Príncipe Negro Retro. Dá-lhe, Príncipe Negro Retro. No Príncipe Negro eu vou. Príncipe Negro Retro. Alô, segurança, alô, Luana. Megalice! DJ Moraes é o bicho, produzindo tudo que você gosta de ouvir e dançar. Alô, DJ Rebelde! Lembro daquela festa em que eu te conheci, que me chamou logo pra dançar. Pelo teu beijo fiquei louca de amor, não resisti, me apaixonei pelo teu olhar. É uma viagem no tempo fazendo você recordar. DJ Zedil, Cid Alce, Rebelde a tocar. Pra você dançar, meu amor. O som que tu tá falando! Príncipe Negro Retro. Dá! Quem é que comanda? Sentiu se é que eu sou, agora vai tocar. Faz assim, vem pra cá e faz o pé. Rebelde no comando agora. DJ Rebelde. Faz assim, vem pra cá e faz o pé. Vem fazer o pé, vem fazer o pé. Príncipe Negro Retro, agora joga a mão a E. Vem fazer o pé, vem fazer o pé. Príncipe Negro Retro, agora joga a mão a E. Sentiu se é que eu sou, agora vai tocar. Faz assim, vem pra cá e faz o pé. Rebelde no comando, agora vai tocar. Faz assim, vem pra cá e faz o pé. Banda é pra gurgir, é pra dançar. É o Retrô aí, mosqueiro. Príncipe Negro. Vem pro Mega Príncipe, vem pro Mega Príncipe. Vem pro Mega Príncipe. Já chega os irmãos, Edilson e Elson. E o Rebelde vai batendo pressão no Retrô. Vamos lá! Diz e dizia que eu sou, agora vai tocar. Faz assim, vem pra cá e faz o pé. Rebelde no comando, agora vai tocar. Faz assim, vem pra cá e faz o pé. Vem fazer o pé, vem fazer o pé. Príncipe Negro Retrô, agora joga a mão a E. Vem fazer o pé, vem fazer o pé. Príncipe Negro Retrô, agora joga a mão a E. Diz e dizia. Pino Moisés Príncipe Negro. Quando o Papa Negra invadindo o setor, a onda do momento é Príncipe Negro Retrô. E é de Elso detonando as machucantes. E com DJ Rebelde é saudade a todo instante. Já acaba que já vai rolar saudade do Rebelde. Por enquanto o Rebelde vai tocando a pressão aqui no Retrô. Dá-lhe, Príncipe Negro Retrô. Faz o caque, faz o caque. Faz o caqueado no Príncipe Retrô. Ninguém fica parado. Vai no caqueado, vai no gingado. Só pra viajar aí! É um passinho pra cá, um passinho pra lá. Estou sentindo cheiro de pólvora no ar. Mas pólvora! Mas pólvora! Maestro! macho rebelde, ele chegou pólvora. Passa um filme na mente, que saudade me dá. Nós dois agarradinhos e o príncipe a tocar. Ele chegou, ele chegou. Príncipe negro, é. Retrô, arrebentou. Retrô! Retrô, chegou e detonou. Tá, retrô. Dança bem coladinho como era antigamente. Edilson e Edielson tão no coração da gente. E com o DJ Rebelde o show ficou mais envolvente. Vem! Vem! Vem! Vem! Vem! Vem! Vem! Vem! Vem! Vem! Vem! Príncipe Negro Retrô é o comentário na cidade com Edilson e Edielson e Rebelde Saudade. Príncipe Negro Retrô é o comentário DJ Rebelde com Edilson e Edielson e o Rebelde Saudade. O maestro da saudade, Moisés. E a gente botando na pressão. É o Retrô e vou seguir. Alô, Mosqueiro, Whindersson. Sinto-me na mente, que saudade me dá. Nós dois agarradinhos e o príncipe a tocar. Ele chegou, príncipe negro, o Retrô arrebentou. O Retrô chegou e detonou. Vem dançar bem coladinho como era antigamente. Edilson e Edielson tão no coração da gente. E com o DJ Rebelde o show ficou mais envolvente. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, meu príncipe, vem, meu príncipe, vem, meu príncipe, vem, meu príncipe. Príncipe Negro Retrô é o comentário na cidade com Edilson e Edielson e o Rebelde Saudade. Príncipe Negro Retrô é o comentário na cidade com Edilson e Edielson e o Rebelde Saudade. O Rebelde Saudade, o Rebelde Saudade, o Rebelde Saudade, o Rebelde Saudade. A onda agora é Retrô. Bora, bota Brasil! Alô, Mosqueiro! Vem no chão do Retrô! Olha só que chegou pra você, meu amor. Detonando no setor, Príncipe Negro Retrô. Olha só que chegou pra você, meu amor. Detonando tá no setor, Príncipe Negro Retrô. Salão e detonar. Agita e rebelde, bota o povo pra pirar. Com Edição e Dias eu vou dançar e vou cantar. Agora sim me deu vontade de dançar. Reúne com os seus clubes no salão. Agita e rebelde, bota o povo pra pirar. Com Edição e Dias eu vou dançar e vou cantar. E aí? Eu, Príncipe Negro Retrô. Bora, meu gordinho, já tamo na área. É a Boutique Mosqueiro e Peixão. DJ Rebelde. Mosqueiro! Dançar! Príncipe Negro! Bora botar pra Sagundinho! Aqui é a Valéria Paiva do Fruto Sensual e eu tô ligada no Príncipe Negro Retrô. Aceita, meu amor. DJ Rebelde, tá, meu bem? Hoje vai ter show e eu vou esperar. Já tamo na área. Por você, meu príncipe, que eu quero amar. Retrô toca pra mim, me faz delirar. O som da galera vai fazer você dançar. Príncipe Negro Retrô, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar, meu amor. Príncipe, só de boa, né, Negro Retrô, clima de modão. E o Rebeldinho vai tocando no retrô. Você pra dançar. Só pegando o clima. Então chega assim, sorrindo sem fim. Dançando pra mim é demais. Ao som do príncipe negro. É, ao som do príncipe negro. Ao som do príncipe, príncipe negro. Yeah, yeah. Pra sacudir, pra balançar. Vem dançar, que o nosso show vai começar. Por emoção, o som que vai te conquistar. Feito com todo amor, essa imagine é um show de arrasar. Você vai gostar. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Não se cante, pode gritar. Só alegria vai reinar. A festa começou e a banda vai tocar. Essa imagine. Oh, oh, oh, oh. Dança, canta, grita, brinca. Liberou geral, aparece. Não pare de se movimentar, o swing é muito caritinho. O ritmo é muito envolvente. Arriba a mana e começa a bailar. Essa imagina é um show de arrasar. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Imagine. Deixa o gão. Feito com todo amor. Açaí, machine. É um show. Essa marcou, não marcou? Você vai. Fala, DJ Renatinho! Fazendo DJ Renatinho. DJ que ajudou aí nas divulgações da nossa festa de hoje. Aqui no Retro, aqui em Mosqueira. Obrigado, Renatinho. Tamo junto. Banda Marizia. Onde você está? Só pra viajar. Vamos lá! Venha logo me amar. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Já já chega de Gê Gelson pra Saguji. Príncipe Negro. Se você está, meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor. Venha logo me amar, meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor. Venha logo me amar. Ao te encontrar, vou te abraçar, sentir teu corpo e me entregar. E você é minha paixão, sofrendo, estou na solidão. Sei que esse dia vai chegar e meu amor eu vou te dar. Sonhando sempre com você, não consigo te esquecer. Ao te encontrar, vou te abraçar, sentir teu corpo e me entregar. E você é minha paixão, sofrendo, estou na solidão. Sei dia vai chegar e meu amor eu vou te dar. Sonhando sempre com você, não consigo te esquecer. Vou te procurar. Saúde fugindo da rotina. Não te preocupa não. As emoções apenas começando, meus garotos. O meu sonho acaba tarde. Deixa a alma que vigia. Ao largo da inalagem. Na barca da fantasia. O meu sonho acaba tarde. Acordar é que eu não via. Chega a abraçar com muito carinho hoje com a gente aqui, Mosqueiro, aqui no Mundiguim, da igreja amiga Dona Gleice, junto com a sua família hoje, era buscar um pouco de diversão no nosso retrô. Fica à vontade, Dona Gleice, toda a sua família com a gente, vem curtir o retrô em Mosqueiro, vem no chão! Ai, que muito carinho, os DJs aqui de Mosqueiro, meu parceiro Nelson Pressão também, o Maigo doido, aí a gente, é Maigo, para Gorginho, meu parceiro DJ Levi, quanto tempo não viu o Levi daqui com a gente hoje, fazendo o prazer da preferência no retrô aqui do Mosqueiro, hein? Vamos setor dele, alô Levi! Pra viajar nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando em decisos cordões. O maestro é DJ Rebelde Saudade. Vem de bora! Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Atenção, não. Não espera acontecer. Vem! Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Atenção, não. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. De volta, meu amigo Gil Redrô em Mosqueiro. É a primeira vez a galera de Mosqueiro conhecendo o nosso Redrô. Avisando, gente, que a gente não tá nem completo hoje aqui, né? Hoje o Redrô está pela metade hoje aqui. Assaltados, armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na. Quartéis lhes ensinam antigas lições. Maestro DJ Rebelde. Pela pátria e viver sem razões. Os amores na mente, as flores no chão. A certeza na frente, a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção. É uma sua dor. Uma nova lição. Vem de bola! Vem, vamos embora.

eu gosto, ela não briga comigo, até me chama de amigo e não faz amor comigo. Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto, ela não briga comigo, até me chama de amigo e não faz amor comigo. Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto, ela não fica comigo, até me chama de amigo e não faz amor comigo. Agora é retrô. Chega pra chama, parceiro do G. Rafael e do Luxor. E a primeira dama com a gente. E toda a galera do Luxor. E agora? Tamo junto. E faz a galera dançar. É o som que agita pra você. Luke só aqui de Mosqueira, né? Príncipe Negro é sucesso. Daqui a pouco eu trabalhei 4 anos no Luke só lá de Belém. É o som que agita e me fez sonhar. Fique à vontade. Tudo em casa. Tudo em família. E a galera vai chegando de montanha e Mosqueiro! Égua do Sol! E te chama pra dançar. Qualidade digital e primeiro. Príncipe Negro. Príncipe Negro é sucesso e faz a galera dançar. É o som que agita pra você. Príncipe Negro é sucesso. Príncipe Negro. É o som que agita e me fez sonhar. É beijo, é só aquecendo. Já já chega os irmãos, gente, o Cid Elson. É o Retro e Mosqueiro. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Já já tem muita saudade também. Você é só paixão, é tudo que eu sempre sonhar. Você toca meu coração. E aí? Na magia do teu som, meu corpo todo a delirar. A noite inteira sem parar. Amanhã, domingo, nós somos o Clube Axel. Lá na Arthur Bernardes, hein, gente? Prepara a sua sunga, prepara o teu biquíni. Vamos pro Clube Axé amanhã. Lá em Belém. Segunda-feira, Ilha Bela, hein? Vamos pegar o nosso barco. Vamos pra ilha. A onda agora é retrô. Vamos lá. Tu es belle, belle, trop belle. Tu es belle. Dans mes mains, je me suis partout. Tu es présente chaque jour dans mes rêves. Et mon cœur te réclame. Je veux ton cœur, je veux ton corps. Tu es la plus belle d'entre les femmes. C'est de ton tempo, né, Hugo? La rose de ton cœur. Lembro dos varejeiros, né? Fleur tout. Passa muita onda na área da Sud com essa música, né? Centro de ta vie, ton secret. E é pra cima, meu filho! Elle est belle, oui, très belle pour toi. Mais dis-lui que tu l'aimes. Oh, qu'elle est belle. Tira, tira. Eu

Brasil, nosso Redro aqui, Mosqueiro. Obrigado, meu grande amigo Batata. Meu parceiro Belé, também gajinho chegando no Tom da Cúpula, lá do Juruna. Vale Rebelde. Pra viajar, é o Retro. Tá. Negro. Vem dançar, vem curtir, vem dançar com o Zubi. Vem dançar, vem curtir, vem dançar com o Zubi. O Zubi é a nave do som, é o poderoso que chegou pra arrasar. Toca de jeito com brega, que essa galera não pode parar. O gatinho já está rebolando, com esse passo que é pra lá e pra cá. Vem dançar comigo na nave, porque é o Rubi que já vai detonar. É isso aí, galera. Rubi é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. Príncipe Negro. DJ Mar no comando da nave. É o poderoso que já vai decolar. É pra viajar. Eu acho que vou dar uma ligadinha. Vai dar uma ligadinha agora. Pra minha gatinha. Pra gente curtir por aí. Liga pra ela, não deixa ela te ligar, mano. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Só se for pra ir no rumo. Príncipe Negro! Pra viajar! É o Retro e Mosqueiro! Isso é semana! Negro. Indiscutivelmente, Splash Banda. É o som do príncipe. Príncipe Negro. É pra relembrar! Me conquistou o som da galera. Fiquei alucinado, quero dançar. Som digital que me satisfaz. Vou te encontrar em qualquer lugar. Pode vir, pode bater foto aqui, pode chegar, tá, gente? Pode mandar seu abraço, mandar sua música. Estamos aqui pra atender você aqui no Retro, hein? Som da galera. Som da galera! Ele provou que ele é um sucesso. Fiquei amado ao declarar. Som da galera, ele vai na festa. Quero dizer, amo você. Vai agitar, DJ Edilson. De seu valor, DJ Edilson. O som do príncipe, príncipe negro. Som da galera, som da galera. Príncipe Negro, que banda só pega, é só sucesso. É o som do Príncipe. O Rebelde Mosqueiro e a Senhora. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas eu quero magia no toque de amor. Meu parceiro Pelé da área, Pelé! Ele me envolveu, ele me cedeu. E agora? Mas vou ter a magia, um toque de... Bora, Batata! E eu não parei mais, mas de dançar. Galera do Juruna, se invadindo o Mosqueiro. O melhor som do país. Vai! Toca, toca, toca. Toca, tio Rebelde. E a DJ, aqui é o pop som, tocando pra você. Toca, toca, toca. Arrepia, DJ, aqui é o pop som, tocando pra você. É o... É o pop, é o pop, é o pop, é o pop, som. É o arrasta. nosso amigo Nelson Brechão, também com a gente. DJ Renatinho, aqui de Mosqueiro. DJ Magno. DJ Magno Doidão. Alô, Gordinho! Os DJs aqui de Mosqueiro. Só de bom! Bora, DJ Levi! Magia, no toque de amor. E eu não parei mais de dançar. Me hipnotizei pelo melhor som do Pará. Toca, toca, toca, arrepia DJ. Aqui eu popo som, tocando pra você. Toca, toca, toca, arrepia DJ. Aqui eu popo som, tocando pra você. É o um, é o dois. Verdade, verdade. E o três. Príncipe Negro. É o pop som. Quem é o mais querido? É o pop som. Olha o segurança, lembra do Porto Louco, meu irmão. É muita onda. Esse som me contagia. E aí, bombino? Príncipe Negro é alegria. E de um som deixa tocar. Já já tá chegando. O som pra gente dançar. Bora, gente, bora chegar, bora chegar! Bora que o retrô tá na área! Quando o príncipe tocar, a você vou me entregar. Bora, Dani! Você é meu bem querer. A nossa topíssima! Príncipe Negro. Nós dois apaixonados. Toca mais um aqui pra te relembrar. Esse som me conta. Hoje eu trouxe uma sequência. Não foi de saudade. Soba viajar no retrô. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Legião Retrô. E aguardamos no próximo show do Príncipe Negro Retrô.